doutrinas extraordinárias. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, que é de extrema beleza, quem conhece o Corão sabe do que eu estou falando. E no Grande Ocidente, a mensagem trazida por Jesus, que para nós espíritas é o ser mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir-lhe de modelo e de guia. Mas não defende a doutrina espírita que fora da doutrina espírita não há salvação, mas sim fora do amor, fora da caridade é que não encontraremos a perfeição dos espíritos puros. Joana de Ângeles narra um conto muito peculiar, muito característico para o momento que estamos vivendo. Ela narra hipoteticamente que Deus estava olhando-se diante de um gigantesco espelho, onde estava refletida a sua face. Ele pegou esse espelho e arremessou na direção do nosso planeta. Na viagem, o espelho partiu-se em milhares de pequeninos pedaços, onde cada um tem uma parte da face de Deus refletida. Cada religião, cada pessoa pegou um pedacinho diferente. E só quando unirmos os pedacinhos com amor, com a tolerância, com respeito, é que nós poderemos verdadeiramente enxergar a face de Deus. Então Chico jamais se defendeu, jamais condenou qualquer religião, qualquer seita, ao contrário, sempre elogiava as pessoas, mesmo as mais equivocadas que o procuravam, elogiava sempre, fazendo-nos lembrar a mensagem do Cristo, que afirmava: se teus olhos têm luz, são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo terá trevas, e quão grandes são essas trevas. Então quem tem os olhos do amor, que enxerga um Deus interior, como a saudação Namastê, que a gente cumprimenta o Deus interior do outro, nós reconhecendo isso verdadeiramente seremos mais tolerantes. Poderemos também falar da disciplina, e mesmo entre os espíritas isso foi mal compreendido. Talvez alguns companheiros tenham ficado um pouco exaltados por conta da disciplina do horário, que não foi possível os nossos colegas obedecerem rigorosamente o horário. Mas a disciplina do horário não é a mais importante. As três disciplinas mais importantes, nos diz o nosso orientador espiritual, através da inspiração, são três: a disciplina do pensar, vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cairdes em tentação, dizia-nos o Cristo, porque somos sempre submetidos a muitas influências negativas aqui na Terra. A segunda disciplina mais importante é a disciplina do falar, que da vossa boca não saia nada torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, nos ensinava o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E a terceira disciplina é a disciplina do agir. Fazei aos outros, ao teu semelhante, o que gostaria que vos fizessem. Então essas três disciplinas devem basear nossa vida. E aquele companheiro que chega atrasado no estudo, que chega atrasado no grupo mediúnico, não deve ser visto com maus olhos, porque naquele momento a vibração cai, porque nós queremos condená-lo e julgá-lo. Quando deveríamos, ao contrário, olhar com os olhos do amor e dizer-lhe: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. E ao final da reunião, conversar com ele, lhe perguntar: nós temos percebido que você tem costumado se atrasar, você está com algum problema, alguma dificuldade? Essa proposta cristã, porque no item 333 do Livro dos Médiuns, as entidades dizem que os espíritos superiores permanecem conosco nas reuniões mediúnicas o tempo que for necessário, porque eles estão ali para socorrer. Aquela é a prioridade, o socorro ao próximo. Deveremos sim ter disciplina do horário, das nossas obrigações. Nos diz o espírito André Luiz, porque se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios, certamente irá chocar-se no primeiro cruzamento. Então é muito importante a disciplina, mas antes dela deve